Eu vou explicar para vocês onde é que eu quero chegar. Mas para isso, primeiro quero pedir a ajuda do meu amigo Zé das Marés, pescador de longo curso. Zé, o que a sua profissão tem a ver com as marés? Com as marés, professor? Tudo. Pescador de mar que se preze, traz sempre um livrinho com a tabela das marés, para saber se vai estar a encher ou a vazar. E o que isso tem a ver com aquela minha dúvida de física, Galileu? As marés estão ligadas à movimentação da água e à força das correntes, Kleber. São as forças das correntes de água que formam as ondas do mar, indo e vindo, do alto mar para a praia e voltando ao mar. Marés, ondas, correntezas, tudo isso é um exemplo do movimento de onda mecânica. Como as que eu estava aprendendo em física. Exatamente. E porque se repetem de tempos em tempos, elas também são chamadas de fenômenos cíclicos. Quer dizer então que o seu Zé entende de maré? Ele entende de física também? A física está na vida de todo mundo, Mariana. Qualquer um entende de física, mesmo que às vezes a gente nem perceba. Que nada, professor. Eu entendo mesmo é de maré e peixe. Agora, física é com o senhor. E eu, professor? Onde é que eu entro nessa história? Calma, Chico, que o seu ofício de marceneiro não fica atrás. Quando os dentes do serrote cravam a madeira, também produzem ondas mecânicas, isto é, sonoras, que se propagam no ar. Com isso, a gente tem um bom exemplo da forma com que as vibrações se propagam em meios materiais, produzindo sons. Isso a gente já estudou em aula. Claro que já. Nossa, professor, quer dizer que eu faço tudo isso que o senhor acabou de dizer só com o meu serrote? É só colocá-lo para funcionar. Oxi, cuidado com esse serrote no meu barco! Ah, se no lugar de consertar o buraco, você vai acabar afundando o coitado. Perceberam agora o que existe de comum entre eles e a aula de ondas mecânicas que vocês tiveram lá na escola? Puxa, professor. Agora eu quero saber do meu violão. Pense um pouco e você vai descobrir o que ele tem a ver com o trabalho do Chico e do Zé. Ou melhor, no lugar de pensar, toque. Puxa uns acordes aí, Kleber. Ah, essa é fácil. Quando ele toca um acorde, as cordas vibram e é produzida uma onda mecânica, como a do mar e a do serrote. Mariana, a pergunta era pra mim, não pra você. Mas fui eu que carreguei o violão. É isso aí, Mariana. A sua explicação está certa. Nós também chamamos essas ondas mecânicas de ondas sonoras. Em seu trajeto, elas fazem com que um fluido, como o ar ou a água, por exemplo, se comprima e se expanda, gerando um pulso. Quer dizer que é assim que o som se propaga do meu violão até o ouvido das pessoas? Isso, isso mesmo. A onda comprime e expande o ar, formando um acorde cheio de harmônicos. Bem, agora deu pra entender o que existe em comum entre o trabalho deles dois e o seu violão, não é, Kleber? As ondas mecânicas. Sonoras, Kleber. É a mesma coisa. E quando elas pulsam se propagando no ar, chegam aos nossos ouvidos e povoam a nossa imaginação, levando-nos para cenários nunca dantes navegados, como esse. Muito pode haver entre um pescador, um marceneiro, um professor e seus alunos. Seja na busca pelo conhecimento, no sonho com o futuro ou na luta pela sobrevivência diária. Uma única ciência nos une, a curiosidade e a paixão pela vida e seus fenômenos. Até o próximo encontro com o professor Galileu e seus amigos. Produção Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.